Capítulo 5, parte 1 de Canaã. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Canaã por Graça Aranha. Capítulo 5, parte 1. A felicidade de Milcau era perfeita. Tinha limitado o inquieto desejo, apagado do espírito as manchas da ambição, do domínio e do orgulho, e deixado que a simplicidade do coração o retomasse e inspirasse. Trabalhava mansamente no quinhão da terra que ocupava. A sua pequena habitação, erguida no silêncio da mata, era humilde como outras dos colonos. Nada existia ali que fosse a traição do gosto refinado ou uma pequena consolação de volúpia. Apenas quebrando a uniforme monotonia rústica, o quarto de dormir de Milcau impressionava como uma capela ardente de amor, de veneração e de saudade. Estava povoado de retratos, como veladores penates que o homem transportava nas suas migrações sobre a terra. Aí se viam pessoas da família, essa mãe, quase filha, com grandes olhos de dor e súplica perene, o pai, iluminado por um sorriso de mártir, e a mulher criança, que amara quando ela passou diante dos seus olhos, transfigurando-se para morrer. Os mais eram retratos das grandes figuras humanas, poetas, amorosos, sofredores. Era com essas imagens que Milcau vivia na comunhão funda e religiosa que dá a alegria perpétua e que enche o vazio do isolamento. Sentia-se amparado por um fluido de esperança, que resignação, que emanando do amor e das lembranças o envolvia, dando-lhe uma armadura invencível. E a vida, dentro deste quadro, sorria-lhe como uma deslumbrante ressurreição. O trabalho pelas próprias mãos dava-lhe a sensação positiva da sua dignidade humana. Os seus olhos procuravam em torno o mundo para onde ele se queria dirigir, num forte desejo de afeição, feliz e engrandecido, não pelo que tinha feito, mas pelo que aspirava fazer. Sem demora, Milcau espairava-se em relações com o grupo colonial do Rio Doce. Achava um encanto em conviver com esta gente primitiva, que o recebia sem desconfiança e que se ia deixando infiltrar sua cordura e meiguice. Milcau, sem orgulho de inteligência, conformava-se com todas as lições que lhe davam os antigos e experientes colonos sobre as coisas da lavoura. Vendo-o assim atento, mais lhe queriam os camponeses, que ele não atemorizava com sua educação, e em sua presença tinham instintivamente uma atitude cheia de simpatia e respeito. Milcau estava destinado a ser, pouco a pouco, a figura central daquela região. E sem reparo, os colonos iam absorvendo o seu imortal prestígio, como a terra bebe imperceptivelmente as finas gotas do orvalho até ficar saciada. Ao contrário do seu companheiro Lentz, vivia triste, num íntimo e reservado desespero. A vida que tomara era para ele uma grande humilhação, torturando essa pungente agonia de praticar a existência condenada pela ideia. Ficara ali, ao lado de Milcau, incapaz de abandoná-lo, preso às seduções do camarada, que eram o estímulo para a agitação do seu pensamento. O caráter fraco traía a audácia do sonhador, e a bondade do sentimento entorpecia-lhe as maldades grandiosas do seu idealismo. E assim, inativo, paralisado, caminhando na doce sombra de Milkau, ele, o criador da força, o apóstolo da energia, completava-se na contradição como um verdadeiro homem. Para se distrair e dar um pouco de fadiga aos nervos, Lenz encarregava-se das viagens, das compras da casa e sentia uma expansão de alegria quando atravessava solitário as montanhas em silêncio e sobre elas dava grandeza aos seus sonhos de vida. Outras vezes caçava, extenuando-se, calmando-se num esforço tenaz e porfiado. Era então que lhe sucedia encontrar no mato o vizinho taciturno que passara na tarde de sua chegada defronte do barracão. Sempre calado, desdenhando qualquer conversa, o velho alemão, ágil, enérgico, primitivo, seguia cercado da sua ardente matilha, cujos cães o festejavam aos saltos ou iam à sua frente de orelhas caídas, farejando o chão. Uma tarde, Lentz voltava da Santa Teresa, trazendo a notícia de que no dia imediato haveria uma festa em Jequitibá. O novo pastor celebrava o seu primeiro serviço religioso com o concurso dos pastores de Altona e Luxemburgo. Em Santa Teresa e nas casas dos colonos por onde Lentz passara, todos se preparavam para esta diversão. Milkau, que se queria identificar com os hábitos da nova sociedade a que se consagrava, resolveu ir a Jequitibá. E na madrugada seguinte, os dois amigos partiram, marchando sempre por um caminho de montanhas. Raras vezes a paisagem transmitiria a Milkau uma emoção maior do que naqueles terrenos altos. Estava ele todo possuído pelo espírito da ascensão e sua alma escalara também nas regiões silenciosas, plácidas e vastas do infinito. Sob a transparência cristalina do firmamento, a terra entumecida parecia, à hora do amanhecer, sair de si mesma e querer se levantar para o céu, para o espaço, num soberbo movimento de força e desespero. E também as essências místicas que ainda viviam em Milkau, naquele instante de exaltação e vertigem, levavam-no a desejar atingir a eternidade e dissolver-se no infinito. Quando já se avizinhavam de Jequitibá, iam pelo caminho encontrando colonos a pé ou montados formando caravanas. Famílias e grupos ininterruptos enchiam as estradas. Todos vinham radiantes, excitados pela fresca manhã e pela esperança do prazer em sociedade, pois havia muitos meses que não se abria a capela, e os colonos não se reuniam desde dessa época. Era com muita alegria que recém-chegados que se saudavam mutualmente. Alguns passavam a galope, e esse ardor, comunicando-se aos outros, então era de ver a carreira folgazã de toda a gente pelos caminhos. Quanto mais perto da igreja, mais a multidão se engrossava. Em certos pontos havia necessidade de demorar o passo para não atropelarem e tomavam uma rítmica marcha de procissão. Os dois amigos, depois de algumas horas de viagem, ao saírem de um atalho coberto, descortinaram a capela do Jequitibá. Esta ficava-lhes à frente e os olhos deles abrangiam todo o panorama claro, feito de uma dourada luz e de pequenas elevações, como ondas regulares brandas e fixas de um oceano manso. Pela encosta do morro, que vai ter a capela, via-se a subida dos pigmeus. A multidão, desembocando ali de toda a parte, parecia borbulhar de dentro da terra. Ao longe, a capela branca, rodeada pela multidão que fervilhava, que ondeava, parecia mover-se como uma presa arrastada vagarosamente por um formigueiro. Acharam-se depois à base da colina e, seguindo outros, subiam por uns degraus de madeira fincados na terra e que, muito espaçados, chegavam até ao alto, à casa do pastor, que era no fim da igrejinha. À medida que galgavam, iam vendo viajantes que chegavam em bestas, apear-se e amarrar os animais nas estacas, passando-lhes o embornal. O cimo, onde se erguia a capela, formava uma esplanada, e nela a massa de gente remexia, acotovelando-se. Um vozear confuso enchia os ares e turbava Milkau e Lentz, já tão descansados e entorpecidos na solidão bonançosa. Mas logo se habituaram e entretiveram-se enquanto a capela se não abria em mirar o povo. Era um grande ajuntamento de colonos da região. Alguns estavam ali havia 30 anos, e a sua pele era amarela, encolhida como pergaminho. Outros ainda eram louros e jovens. Trajavam as suas melhores roupas, o que fazia também uma mistura de modas de muitas épocas, conservadas religiosamente em trajes que não se acabavam mais. Cada uma das mulheres ainda tinha o seu vestido segundo o uso do momento em que deixara o país. O vestido largo, de cintura curta e babados, o corpinho fino, esguio, as crinolinas, as rendas, o casaco severo, as toucas de seda, os simples panos, brancos envolvendo a cabeça, o chapéu de veludo, trajes aldeãos, trajes da cidade reviviam nas serras do Espírito Santo como se fosse uma revista retrospectiva de modas ou a combinação fantasista de um baile de máscara. Só isso paga a viagem, disse Lentz, gracejando. Um perito poderia fixar pelos vestuários a época de cada migração. É verdade, concordou Milkau, acompanhando as observações que o amigo fazia sobre os detalhes das vestes. Mas também admiremos a felicidade deste povo. Até os velhos. A alegria dos velhos é um mandamento para a vida. Misturado com o aroma da terra, o cheiro das flores que as raparigas traziam ao cabelo e das roupas domingueiras guardadas longo tempo nos baús, amenizava o odor forte das multidões. O povo continuava no seu burburinho tumultuoso e alegre. Milkau mirava para todos os lados e ao longe descobriu, felicíssimo, Joca e o grupo de trabalhadores da Comissão de Terras, que desde algum tempo tinha deixado o Rio Doce, continuando as medições para outras bandas. O agrimensor estava com um cravo ao peito e do bolso do paletó pontas de lenço saíam espalmadas. Cumprimentou de longe, com uma barretada e um riso desdentado. Ora, disse Lentz em voz baixa depois de algum tempo, afinal de contas já vimos o melhor e está ficando quente. Que nos importa a missa do pastor? Vamos esperar o fim da festa para assistirmos à saída do povo, dando um passeio por essas montanhas ou deitados à sombra de alguma árvore? Não, fiquemos aqui e acompanhemos esta boa gente. Nós nos divertiremos vendo divertir-se os outros. Mas, francamente, eles podiam se divertir de outra forma. Essa religião, ela é venerável como toda e qualquer outra. Haverá um tempo em que o homem há de enterrar com os antepassados o culto que eles nos legaram. Tudo será esquecido e o homem viverá sem terror. Milkau fitou muito calmo o amigo. Esteve um instante calado, hesitando se devia responder. Afinal, disse, o espírito religioso é irredutível. Para destruí-lo, é preciso que o homem explique o universo e a vida. E o conhecimento, por mais que se alargue e avance, não esgota o mundo dos fenômenos. A marcha da ciência no nosso espírito é como a nossa na planície do deserto. O horizonte foge sempre. É inatingível à medida que caminhamos. Além, além há sempre o desconhecido. E o culto que o idealiza, e o culto, seja do que for, de um Deus ou de uma abstração, como a que diviniza a sociedade humana, é inseparável do homem. Ele é a expressão da nossa emoção imorredoura, do nosso eterno pasmo no universo, ou a exaltação do nosso amor, e é sempre uma força salutar, divina. Defronte deles, no começo da ladeira do morro, três homens chegavam, esporeando com força os animais que subiam arquejantes. Quando se apearam, Milkau reparou que eram os mais bem vestidos de todos. O mais velho era um sujeito de cabeça grande, meio barrigudo, de monóculo escuro e costeletas. O outro, muito jovem, moreno e imberbe, enquanto o terceiro tinha no seu rosto claro, como uma moldura de barba castanha, um ar de fadiga e preguiça. Lentz teve a curiosidade de saber quem eram. Um dos vizinhos disse-lhes serem as autoridades do cachoeiro. Com efeito, era o triunvirato judiciário da comarca. Fitando-os, percebia-se que sentiam a consciência de uma posição superior. Olhavam os colonos como uma massa amorfa e subordinada, e o velho de monóculo, empertigado, esperava solene, silencioso, os cumprimentos. Dois ou três homens da cidade, rompendo a aglomeração, acercaram-se deles muito prazenteiros. Outros, mais afastados, cumprimentaram, muito reverentes e pressurosos de se recomendar. Por contágio e por instinto sinal de respeito dos humildes colonos, as saudações propagavam-se e daí só viam as cabeças abaixando-se na direção dos magistrados, que correspondiam desdenhosos. O sol já esquentava muito. E sob os seus ardores, a impaciência crescia. Todos olhavam as portas cerradas da capela, praguejando contra o hábito de os deixarem de fora. Os homens tiravam o chapéu, limpavam o suor e muitos cobriam a cabeça com um lenço. As moças atavam também ao seu pescoço, enquanto as mulheres velhas agitavam as saias, refrescando-se com estrépito. Abatava-se e murmurava-se. Alguns se esgueiravam para as escassas sombras das paredes. Um grupo, para se proteger do sol, apertava-se debaixo de um mísero arbusto. Os animais bufavam, espanavam-se com os rabos, triturando surdamente o milho. A multidão impelia-se lentamente para as portas, num movimento inconsciente de quem ia forçá-las, mas estacava, empurrando para trás, para diante, zumbindo e espalhando o calor corpo a corpo. A porta final abriu-se e foi uma invasão alvoroçada na capela sombria e fresca. Milkau e Lentz conseguiram logar num dos bancos de madeira e aí repousados, observaram a singeleza do interior, que bem se casava com a simplicidade externa. Não havia a menor pretensão de enfeite. Na brancura das paredes estavam escritos os versículos da Bíblia. No centro, o púlpito baixo, de madeira não envernizada e ornado de listas alvas cheias de palavras santas em negro. Ao fundo, uma cruz preta com um sudário branco pendente. Muito triste, muito nu, como sempre dizia em surdina Lentes ao camarada. O tom protestante é plebeu, inestético. Mil vezes uma igreja católica, com sua pompa, suas cerimônias de finas expressões simbólicas. Milkau concordou com um aceno de cabeça. Em volta deles, outras conversas prosseguiam em voz baixa. Ainda não viu? Perguntava uma velha aludindo ao novo pastor. Não, respondia outra. Há muito tempo que não ando por estes lados. E onde você o viu? No armazém de Jacob Miller, outro dia. Parece uma pessoa muito de bem. Também, se não fosse, para que lhe darmos o nosso dinheiro? Ah, isso você sabe, não há remédio se não darmos. Não fomos nós que encomendamos um pastor a Roberto? Seja como for, temos que o aguentar. Depois do descanso do primeiro momento, à sombra, recomeçavam a impaciência que se esforçavam por conter, mas que se percebia nos bocejos, nos movimentos de pernas e de braços. Não tardou, porém, que um acorde de harmonium soasse chamando todos à respeitosa continência. A multidão apaziguou-se e um instrumento continuou a cantar os solos como murmúrios de piano e de flauta, seguidos de um acompanhamento misterioso de vozes múltiplas, infinitas. A música infiltrava-se nos nervos dos ouvintes, os amansava molemente. Milkau vibrava. A música enchia a sua alma, capaz de sentir os mais intangíveis e deliciosos segredos do som e de transportar além de si mesma, perdendo a própria essência na mais copiosa e alucinadora emoção. Música! Que conjunto de sensações não se acumularam desde as remotas almas progenitoras que os rios de sangue não correram de pais a filhos, longamente carregando as vibrações recebidas em cada célula, dolorosas, lentas, trabalhando, afinando o mundo dos nervos, até enfim se formar no homem a derradeira de suas almas, a alma musical. E enquanto o órgão no alto da capela cantava, lá ia Milkau tomando pela saudade. Carregado nas harmonias a sua vida primeira. Era numa igreja de Heidelberg, na terra antiga no passado. E Milkau, agora, de olhos cerrados, não percebia mais as fronteiras do sonho e da realidade. Tudo se confundia estranhamente. Ele vê uma figura de mulher que entra na sombra silenciosa e brandamente vai sentar-se. Os olhos dela embebem-se na Bíblia e sobre esta os seus cabelos caem numa chuva de ouro, como uma bênção, uma luz do céu iluminado o livro santo. Música também lá em Heidelberg. Uma melodia fantástica, angélica, enche a igreja. Música, canta a mulher que Milkau amou. Um sonho dentro de um sonho, na volúpia infinita de um templo, enquanto ela, recolhida, mística e crente, entoava hinos, ele, debaixo das harmonias, escrevia poemas sagrados, porque escrever é cantar com a pena. Música. Cessou o órgão na capela do Jequitibá. Milkau teve um ligeiro sobressalto e despertou. Os seus olhos, meio atônitos, descansaram em uma jovem que parecia entretida em vê-lo dormitar. Milkau ficou indeciso um instante. Continuava o sonho ou era aquela mulher a sua visão realizada? Parecia-lhe já ter visto em outra vida aquela mesma cabeça de maciços e crespos cabelos de infante, com a mesma suave e meiga expressão. E ela o olhava vagamente distraída. E quando reparou que era examinada, moveu-se, curvando o pescoço devagarinho sobre o peito, num gesto de recolhimento de ave mansa. Subia ao púlpito o novo pastor, cercado pela curiosidade do povo. Era um homem alto, com uma barba fulva, que lhe caía sobre o casaco preto em rico contraste. Pelas mãos calejadas, pela cor vermelha do áspero rosto, pelo acento da voz, pelas frases, Milkau reconheceu nele um camponês, e voltaram-lhe à memória as observações de Lentz sobre o protestantismo, que sempre entendeu como uma religião seca e simples, aquela que mais se liga ao judaísmo pela austeridade, pelo rigor excessivo de seu monoteísmo, uma religião rústica, cujos melhores intérpretes eram homens rudes, violentos e radicais. Na cisão da igreja, cada uma parte ficara com a porção dos espíritos que lhe era própria e peculiar. A gente do norte inculta, bárbara, independente, revoltara-se naturalmente contra os civilizados, nos quais o catolicismo se desenrola como um sucessor natural do paganismo, astuto, elegante e pomposo. Numa toada humilde e tímida, o pastor ia desenvolvendo o seu alemão religioso. Este primeiro contato com os colonos era para ele uma crise. E em vez de continuar desembaraçado o sermão, detinha-se a examinar o povo, a refletir sobre si e sobre seus embaraços, e muitas vezes parava distraído, outras ia tropeçando para diante. Os ouvintes desinteressavam-se da atrapalhada e vagarosa prédica e preocupavam-se com o pregador e sua família. Ao lado de Milkau, um homem explicava a uma mulher que bisbilhotava a respeito de duas outras que se viam no coro da capela. Aquela mais magra e morena tem cara de judia. Sim, mas me parece muito boa pessoa. É a mulher do novo pastor. Ah, e a outra? É que é a irmã dele? Quem vê um, vê outro. A cara não engana. E de onde as conhece? Daqui mesmo. Outro dia vim preparar a horta, que estava toda abandonada. Agora se pode ver, creio que o pastor tem gosto pelas plantas. A irmã mete-se em tudo. E frau pastor? Não sei, pareceu-me uma alma penada em casa. Pobre! Então que lhe fazem? O colono não respondeu, porque vendo que as suas palavras eram recolhidas por outros ouvidos da vizinhança, volveu concentrado e hipócrita a sua Bíblia. Na tribuna, o pastor ia rolando o sermão, procurando com vão esforço esquentar-se, tentando vociferar e clamar a religião. A sua voz logo esmorecia e caía na morna toada. Do outro lado, em frente a Milkau, estava felicíssimo, muito nervoso, a fazer sinais de impaciência. O cearense arregalava os olhos para os seus amigos do Rio Doce, sacudia a cabeça num gesto de contrafeita resignação e, em caretas sucessivas, transformava sua móvel fisionomia. Lentz não pôde deixar de murmurar com um certo desdém a Milkau, que seguia complacente o agrimensor. Que macaco! O grupo dos magistrados também não estava resignado ao enfado da cerimônia. Sentaram-se os três juntos num banco ao lado do púlpito e enfrentavam solenes a multidão. O mais velho, que era o juiz de direito, não se cansava de gesticular. Ora tirava o lenço, enxugando a testa que se franzia em grandes rugas, ora limpava o monóculo, que mal assentado ao olho direito caía logo, obrigando-o a repetir indefinidamente os movimentos. Ao seu lado, o promotor crispava as mãos aborrecido e, de lábios cerrados, agitava a perna, suando muito, fitando com desprezo e rancor o pastor e os colonos. O terceiro, o juiz municipal, coçando a barba por desfastio num grande abandono, espreguiçava-se no banco estirando as pernas e bocejando. Às vezes, murmurava alguma coisa ao juiz de direito, e este, pondo maquinal o monóculo para melhor entender, sorria benévola e cavalheirosamente. Os alemães, cheios de respeito, não se moviam. Concentravam-se recolhidos ao livro de orações, ou de olhos fechados voltavam-se para o abismo vazio de seu espírito, que miravam absortos e suspensos, sem a menor vibração íntima, sem um pensamento. E o tédio envolvia a capela, até que o novo pastor terminou a prédica, e a música do órgão, as vozes das cantoras, vieram numa desabafada desforra levantar os ânimos. Os três pastores reuniram-se no fundo da igreja e leram sucessivamente os salmos. A música foi suspensa um instante para recomeçar um coro a que o povo respondia. O velho pastor de Luxemburgo, com a cara toda raspada e de óculos, tinha uma voz rouca que se ia apagando enquanto o pastor de Altona, com uma barba muito curta e dura, espraiava o seu ar desabusado e insolente. No meio dos dois, o novo pastor de Jequitibá, muito grande e de olhos meigos, tinha uma atitude de gigante tímido. Em breve, acabou o serviço religioso. Os pastores sentaram-se, vendo o povo retirar-se em ordem, lentamente tangindo pela música, levando cada um o eco longínquo dos cantos. Fora, todos ficaram deslumbrados com o sol e apressaram-se a partir. Os burros foram desamarrados, os embornais vazios, embrulhados e escondidos debaixo da sela, e daí a pouco homens e mulheres montavam, descendo toda a massa de gente pelo morro abaixo, como uma represa de água escura, que se tivesse aberto a verdura da paisagem. Escorregando vagarosamente, ninguém se apressava com receio de um perigo atropelo. E a grande vozeria de comentários, de galhofas, as grandes gargalhadas e gritos festivos rebentavam das mil bocas da multidão, matando a tranquilidade da região silenciosa. Milkau e o companheiro vinham-se também arrastando, partilhando da alegria e esquecidos de si para se misturarem na comunhão ali formada pelo acaso e pelo impulso comunicativo. Embaixo, na cruz das estradas, o povo começou a debandar. Alguns tomavam a dianteira, galopando na estrada e envoltos na poeira. Outros corriam mesmo a pé. As mulheres arregaçavam as saias de cima por economia e cobriam com elas as cabeças enquanto os homens se descalçavam, levando nas mãos as boinas ou os chinelos. E a gente ia se escoando pelos caminhos, procurando as suas casas ou as tabernas próximas onde costumava passar o domingo. Milkau voltou-se, sentindo um toque no ombro. Era Felicíssimo, que lhe falava em cima de um burro. Bons olhos o vejam! Há quanto tempo não nos avistamos? E para onde se botam agora? Para casa, naturalmente, respondeu Milkau. pois eu lhes proporia... O quê? Perguntou Lentz, se interrompendo. Irem à casa de Jacob Miller, onde há um grande baile à noite, e já agora de dia começa o pagode. Mas não tivemos convite. Oh, isto é uma conversa. Aqui na colônia não há convites. Em se sabendo que há uma festa, a gente não tem mais que se apresentar, porque isso também faz parte do negócio. Que negócio? Interrogou o Mikal. Que negócio? Repetiu o agrimensor respondendo. Então não sabe? O sujeito arranja a festa com o olho de fornecedor da comida, vender muita cerveja e tudo mais. Ora, vamos daí. É verdade que estou montado e não podemos ir juntos, mas não há dificuldade. O caminho é este da esquerda. Vai descendo, depois torna a subir e quando chega no alto, vocês têm um pequeno pouso com uma venda. Passem pela frente, tomem a direita e vão seguindo sem se desviar. Quando toparem um sobrado branco com um terreiro, é aí. Não há confusão. A casa está em festa e vocês a reconhecem logo. Os dois amigos consultaram-se com um olhar meio indeciso, mas Lentz não demorou em responder. Pois sim, iremos. Assim é que eu gosto da rapaziada, disse radiante o agrimensor, que não tem história nem maçadas. Falou sem patuscada, não enjeita. Bem, eu vou indo, vou na frente, mando guardar 3 lugares na mesa para nós. Temos muito que desenferrujar. E apontava com a mão livre a língua. Depois, tomado de uma repentina excitação, passou a fazer trejeitos inconsiderados com a cabeça a rir muito. Até logo! Picou o burro com veemência, deu-lhes chicotadas, gritou para a frente e se foi num galope espantando os colonos com os berros e a correria. Os outros executaram as indicações do cearense e foram andando apressados pela estrada. No alto estava realmente a venda, onde já se aglomeravam muitas pessoas formando grupos diferentes, todos alegres. A taberna era limpa, bem arrumada e com 2 portas largas. Dentro, encostados ao balcão, os alemães bebiam em geral cerveja fabricada no caixoeiro e alguns tomavam cachaça. Algumas mulheres de várias idades agrupavam-se aos homens e entre todos trocavam-se saudações e oferecimentos amáveis de bebidas. A dona da casa e uma filha moça e loira de um loiro lavado em que uma rosa traduzia a eterna faceirice da mulher, serviam lestes os fregueses. Fora, uma grande latada corria pelo oitão da casa e na sombra larga debaixo do carramanchão, sentados às mesas toscas, famílias almoçavam e eram atendidas pelo dono da casa. Como esta sombra convida a descansar, disse Lentz, fatigado pelo sol. Podemos nos demorar aqui um pouco e fazer a caminhada mais à vontade, concordou Mikal. Não, se não estás morto, continuemos, porque receio, uma vez em casa, não tornar a sair por este sol. E lá se foram, deitando um olhar de cobiça ao carramanchão ruidoso, onde o verde das folhas entrançadas nas grades formava um quadro para as cores simples, alacres dos vestidos das mulheres. No caminho, viram muita gente que tomava o rumo da casa da festa. E quando chegaram à lombada de um morro, avistaram embaixo um fio de água veloz e à beira o sobrado onde se percebia, mesmo de cima, o movimento de uma reunião. Apertemos o passo, propôs Lentz, que não vale a pena mais nos pouparmos quando lá está o nosso refúgio. Sim, agora vai depressa, é só descer. E ao lado deles passavam rapazes e raparigas a correr pelo morro abaixo, gritando de júbilo e levados pela excitação de chegar sem demora. Isto transmitiu-lhes também o desejo de correr, de se perder na alegria do ar, na vertigem da descida. E correram também, mas daí a pouco pararam e sorriram vexados da inconsciência que os tomara. Ora essa, disse Lentz, estamos a imitar. Não foi isso que me fez parar, mas é que nós nos estávamos esgotando, ponderou Mikal, desconhecendo naquele arranco de expansão jovial e contente com esse rejuvenescimento do seu espírito. Afinal, a natureza readquiriu os seus direitos, pensava ele. Fim do capítulo 5, parte 1.